uma derrota, 18-7, ainda foi de certa forma, números desequilibrados. Era o resultado que esperava? Não, quando entramos numa corrida eleitoral, o nosso objetivo é ganhar. O resultado não era aquele que eu esperava, mas, no entanto, não me considero desanimado com o resultado, porque fico a ganhar o handball e fico a ganhar a vitalidade da Associação de Handball Aveiro. Portanto, sem problema nenhum, tenho que dar, já dei os parabéns ao Gonçalo. E pronto, é mais uma pessoa que durante 4 anos vai estar ao lado dele a trabalhar noutras funções, porque eu sou oficial de mesa cronometrista da Associação de Handebol Aveiro. Portanto, durante 4 anos vou estar novamente a trabalhar juntamente e vou estar ativo e vou estar presente naquilo que for preciso e disponível para o ajudar em tudo aquilo que for possível. E daqui a 4 anos, se calhar, terei novamente a encabeçar uma nova lista. Conta com que os clubes continuem a apoiar a associação e isso é fundamental para o desenvolvimento da modalidade em Aveiro. Claro, claro. Só concedo à associação com o apoio dos clubes. Os clubes têm que ser fundamentais e cada vez mais devemos tentar motivar e arranjar outros clubes, porque o nosso concelho a nível de handball, o nosso distrito a nível de handball está monopolizado em 3 ou 4 concelhos e deve-se alargar a todo a nível distrital. Existem muitos concelhos onde existem as infraestruturas estão feitas e falta realmente arrancar com clubes com a prática do handball. A associação tem um papel também decisivo na prospecção de atletas. Sim, espero bem que sim. Embora nestes últimos anos a associação nada tenha feito relativamente a isso, mas pronto, espero bem que com esta nova direção e outra, quer dizer, outra mentalidade, não é bem o caso, porque é uma lista eleita com a continuidade. No meu programa eleitoral tinha realmente a prospeção de novos atletas. O que é que espera, que desafios é que espera e que futuro é que espera para onde vou? Espero melhor, espero que o handball evolua cada vez mais. Pronto, agora a entrada em função, agora a partir desta nova época de novas regras, mas espero que o handball evolua bastante e espero que Aveiro continue a ser líder no handball a nível nacional. Houve alguma travessia no deserto para alguns clubes em Aveiro? Isso está ultrapassado? Espero bem que sim, espero bem que sim. Eu sou otimista por natureza, espero bem que sim. Embora o panorama ainda seja bastante negro, mas espero bem que sim. Já deu os parabéns à nova lista, que a nível quem cabeça o responsável pela lista, o cabeça de lista, dá garantias de sucesso? Sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. O Gonçalo dá-me bastante garantias de sucesso. É a minha opinião pessoal. Acho que ele poderia ter ido um bocadinho mais além e tentado fazer uma melhor renovação na lista em si, mas dá-me todas as garantias de sucesso.